Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está na edição de número 9 do podcast MMA Ganhador. O programa de hoje tá muito legal, mas antes de apresentar os nossos convidados, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Assinando, você vai passar a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então, direto ao que interessa, nesta semana temos a participação de duas referências do mundo das lutas. O nosso primeiro convidado é o André Dida, líder da Evolução Thai e treinador de diversos grandes nomes do mundo das lutas. Tudo bem, Dida? Tudo bom, como é que você tá, Coutinho? Beleza? Tudo certo também. Temos bastante coisa pra falar aí, especialmente sobre esse último fim de semana que a gente teve o Bellator 180. E a nossa segunda convidada vai nos ajudar a falar sobre isso também. Ela fala direto de Las Vegas, capital do mundo das lutas, onde faz um trabalho impecável como correspondente do combate.com, além de tantos outros trabalhos. Se eu ficar aqui enumerando, né, Evelyn? Não vou acabar hoje. Tudo bem, Evelyn Rodrigues? Tudo bem, tudo já, Coutinho. Dida, tudo jóia. Obrigada aí pelo convite. Maravilha, gente. Então, pra começar, é claro, a gente vai falar de Bellator 180, que aconteceu nesse último sábado em Nova York e contou com grandes emoções e a tão esperada luta entre Vanderlei Silva e Chael Sonnen, que acabou com a derrota do brasileiro na decisão dos juízes. Pra quem não sabe, o Dida é treinador do Vanderlei Silva, ele tava lá no corner do Vanderlei e o ajudou nessa preparação que aconteceu em Curitiba. Dida, primeiro de tudo, queria que você fizesse uma análise sobre a luta. O que você acha que faltou pro Vanderlei conseguir essa vitória contra o Sonnen? Então, na verdade, a gente treinou realmente, a gente sabia que o Chael Sonnen, ele viria com esse jogo, que é um jogo que ele sempre mostra nas lutas, né? Então a gente treinou aí durante 5 meses esse jogo. Ele no começo da luta, assim, ele não demora mais que 10, 15 segundos, 20 segundos no máximo, já pra trabalhar em queda, né? Ele não quer ficar em pé, ele não suporta ficar naquela área, né? Então ele derruba pra aplicar o jogo dele, né? A gente treinou muito defesa de queda, wrestling, né? Trabalho de grade, muito sprawl, e também treinou a nossa tática maior, que o que nós estava mais seguro, o joelho para matar a entrada do Sonnen, né? Então a gente sabia que o Sonnen ia entrar, a gente sabia que o Sonnen tava com medo da mão do Vand, né? Falou, Vanderlei, você tem que intimidar ele com a tua mão para ele entrar nas tuas pernas e você jogar o joelho. Então o joelho era para ser, tipo, era para ter rolado ali uns 30 joelhadas, né? E acabou não acontecendo nenhuma, né? Então a gente, assim, nessa parte da tática, a gente acabou sendo surpreendido, porque, como eu sempre falo, o MMA, ele é atitude, né? Quem vai primeiro. E o Chael Sonnen conseguiu chegar primeiro. Então são os dois por excelência na sua área, né? Como o Chael Sonnen quis trocar um pouco, o Vanderlei acabou tomando um flash ali, caindo no chão. O Vanderlei também não poderia ter deixado ele trabalhar queda, senão ia ficar por baixo. Então os dois são 100% o que fazem, né? Infelizmente a gente não conseguiu aplicar a nossa tática, que era previsto a entrada do Sonnen, que era fazer o Sonnen descer, entrar nas pernas pro Vanderlei aplicar o joelho, né? E também as defesas de queda. Ô Dida, agora você falou um pouco aí da estratégia, que era até algo que eu te perguntar. Mas eu queria saber o quanto você acha que pode ter influenciado esse tempo que o Vanderlei tá sem lutar, né? 4 anos não são 4 dias, né? A gente sabe que o Vanderlei, obviamente, ele se mantém em atividade, sempre treinando, independente de ter algum contrato com o evento ou não. Ele nasceu pra lutar, é isso que ele gosta de fazer. Mas você acha que teve um diferencial esse tempo que ele ficou sem lutar? Então, aqui na verdade, o Vanderlei, ele ia lutar com o Mirko Krokop no Rizin, aí ele caiu de bicicleta, ele operou o joelho e o ombro. Aí ele ficou uns 2 meses nessa de recuperação. Aí quando ele caiu no camp, ele caiu no camp com 4, 5 meses. E quando ele caiu no camp, ele ainda estava com dor, com dor no joelho, dor no ombro, mas a dor do ombro foi menos. Então o joelho sentiu um pouco mais. É lógico que isso, algumas coisas deixou ele trabalhar de tanta... acabou dando mais ênfase no sprawl, num box, no Muay Thai, por causa que ele não podia fazer muita coisa assim na parte de chão, de levantar, raspar, que o joelho dele ficava pinçando, né? Ele sentia dores durante o treinamento, até porque um atleta da geração dele é de muito difícil vir sem lesão, né? Então, com certeza, esse tempo de luta, esses 4 anos aí, é que nem eu falo, né? É que nem um bang bang lá, quando tem 2 pistoleiros, cada um de um lado, né? Quem sacar primeiro leva, né? Então, o Chael Sonnen conseguia sacar primeiro a queda. O Vanderlei, ele pensava no movimento, mas ele não tava conseguindo trabalhar o movimento, né? Mas isso não é só na luta, é no skate, é na bicicleta, no esporte, que você fica afastado dele, você fica sem o tempo. Tem a luta, ela tem coisas que só a luta que te dá, né? Exatamente o que aconteceu na luta. Eu senti o Vanderlei Anderlei Silva com condicionamento bom, ele tava muito fim do lance da luta, ele sabia exatamente que a gente não poderia, o nosso pesadelo era ficar por baixo, então a gente treinou tudo pra não cair naquela situação. Durante os treinos, o Anderlei ficava às vezes, algumas vezes naquela situação, e ele sabia, ó, cara, a gente não pode, então a gente trabalhou de tudo pra não chegar nessa posição. Infelizmente, acabou acontecendo muito rápido no começo do round, e aquilo foi comendo todo o round, né? E a gente sabia que o Sony só queria amarrar, ficar ali pontuando, não queria finalizar nada, ele é um cara que trabalha por pontos, né? E com certeza, esse período parado do Vande, esses 4 anos afastado, tira um pouco do time de luta, mas ao mesmo tempo, que nem eu sempre falo pra galera, eu fiquei triste e fiquei feliz. Eu fiquei triste pela derrota, que eu queria muito essa vitória, também contra o Vande, mas fiquei feliz pela volta dele, né? Ele poderia estar aí em casa, aposentado, curtindo sua vida, mas não, pô, botou a luva na mão, voltou a treinar, voltou a lutar. Nada a justificar, mas se for, o Vande fez muito bem feito o camp. Ele tava, pô, durante esses 5 meses, ele tava todos os dias na academia. Se ele não vinha tarde, ele vinha. Se não vinha de manhã, ele vinha tarde. Então não tem desculpa. O que aconteceu mesmo é que realmente esses 4 anos afetaram um pouco. Não vou dizer que foi o que fez ele perder, não. Afetou um pouco por ter um tempo de resposta, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu aplicar a nossa tática, né? Que era neutralizar a entrada do Sony. E o Sony encontrou um caminho limpo, né? Então por isso que ele acabou sendo vitorioso. Mas esses 4 anos com certeza ajudou muito para que isso acontecesse. Você falou algo bem legal aí sobre essa ideia, essa coisa do Vande estar voltando, que é um sentimento legal de vê-lo novamente em ação. Foi algo que também me surpreendeu. Depois dessa derrota, ainda mais pro Tio Sonnen, que é um rival muito grande do Vanderlei, eu fiquei positivamente surpreendido pelo tom que o Vanderlei adotou nas publicações que ele fez no Instagram, né? Ele já tá falando num tom assim, um pouco mais otimista, reconheceu a derrota numa boa, falou em voltar. E é o que eu queria te perguntar, o que, que você conversou com o Vanderlei a respeito de futuro? Vocês chegaram a falar sobre isso? Ele realmente pretende continuar lutando pelo Bellator? Ou vai dar um tempo pra, quem sabe, voltar pra aposentadoria? O que você que pode sentir como treinador? Então, quando acabou a luta, ele ficou muito bravo, né? Ficou puto da vida, ficou indignado com a situação. Porque a gente tava com a vitória muito... A gente sabia que o Sony ia entrar nas pernas. A gente treinou muito aquele joelho, então a gente sabia que a gente ia sair com a vitória. Quando não aconteceu, quando o pesadelo, né? Que tem um sonho e tem a realidade, o pesadelo e o sonho, né? Quando fui ver, a gente passou pelo pesadelo, falei, poxa, que pena. E ele ficou muito triste. Mas no outro dia, já de manhã, Vanderlei, eu sigo um atleta com 50 lutas, né? Muito experiente, já passou por tudo. Então ele já tava bem feliz, ele já tinha visto a luta. E ele sabe que ele, como um atleta, ele sabe 4 anos parado, é muito tempo parado. Então isso fez o Sony ter uma vantagemzinha sobre ele. E ele já falou, não, pô, hoje ele já tava andando de bicicleta, ele já tava na pegada, sabe? Então o Vande, ele tá bem animado. Provavelmente aí esse ano, antes de dezembro, provavelmente ele já vai estar fazendo mais uma luta. Porque agora ele voltou, como a gente falou, né? Agora ele botou o barco no mar de novo, né? Ele já entrou na maré, então ele já tá no vácuo ali, no ritmo ali, né? Então imagine, para tudo de novo, daí volta. Agora ele já quer engatar, ele já vai engatar os treinos, já tá se preparando os treinos já pro treino de jiu-jitsu com o Serginho. Então ele já tá fazendo tudo pra fazer pra voltar. Então o que ele sabe disso, ele sentiu isso, esse tempo, né, de raciocínio lá em cima, por fato de ficar muito tempo parado. Ao mesmo tempo, esses 3 rounds, foi muito bom ele passar por esses 3 rounds, deu pra ele aquela energia, aquela sobrevivência que às vezes ele vai lá dar um soco nocaute de 10 segundos, ele ainda não tirou aquela, porque tem tudo um espetáculo, um show, aquela adrenalina do público, né, tudo isso envolve, foi super luta, né, isso mexe com a emoção do atleta, aquela parada na cabeça, 4 anos, ele aprendendo como que vai ser. Ele é ser humano, ele tem aquelas cobranças de humano, né, então ele sabe o que tava valendo o jogo, né, ele já sabe disso, então ele não quer mais que tenha essa sensação dentro dele, e não quer que mais ninguém tenha tido vantagem dele por causa de que ele tava afastado. Então ele vai tirar umas férias aí de uma semana, vai viajar com a sua família e tal, e já na outra semana ele já retorna às manoplas, ao treino com o time, com o currículo específico de jiu-jitsu. Agora ele já volta à vida normal pra se preparar pra que faça mais uma luta aí, acho que até outubro por aí, ele já deve estar lutando novamente. Eu não tenho uma data exata, mas antes de dezembro... Mas isso é falando de... Isso é em relação a gente tá falando de Bellator ou Vanderlei talvez pode renegociar com o Rising, você sabe dizer isso? O que o Rising e o Bellator jogam juntos, né? Mas o Bellator, possivelmente, realmente tem, eu acho que, uma grande chance de ser novamente no Bellator. Uma grande chance. Até porque ele quer bater nos caras que tem lá, ele quer bater no Quinton Jackson. Ele até queria fazer mais uma com o Sony, né? Uma revanche agora. É, com, imagine que, porra, que é muito legal, né? De ver essa galera, essas lendas lutando, né? E eles podem fazer até três vezes junto. Ele queria muito pegar o Vitor. Aí eu falei pra ele, pô, mas o Vitor assinou 5 lutas. Ele até, porra, até ficou meio tristão, assim. Então eu espero, né? Ele tá esperando o Vitor também. Então essa é uma luta que todo mundo quer ver. E ele tá mirando o Quinton Jackson. Pô, o Chuck Liddell seria muito bom se voltasse também. Então ele tem umas lutas boas pra fazer. E você já viu, eu já ouvi falar que talvez no Brasil ia rolar, mas só ano que vem, né? Mas vai rolar um Bellator no Brasil. Aí tem o Bellator em dezembro. Aqui tem um atleta meu que vai fazer a disputa de cinturão lá, Rafael Carvalho. Possivelmente, talvez, luta nessa data, em dezembro, né? A gente já estamos trabalhando pra, pô, se não for agora, quem sabe o Vand luta em dezembro e tal. Então tem bastante coisa empolgando, assim, o Vand pra ele estar nessa luta. Tá, né? Certo. Evelyn, eu queria perguntar de você também. Você que acompanhou aí essa semana aí de Bellator 180, qual foi a representatividade do Vanderlei e do Sonnen? É, muita gente sempre critica, né? Porque não eram dois lutadores disputando o cinturão e fazendo a luta principal, mas tratam-se de dois lutadores super representativos, embora sejam quarentões e estejam há muito tempo sem lutar. Eu acho que eles cumpriram mais do que bem o papel de serem a luta principal do maior evento da história do Bellator, né? O que você pôde avaliar, assim, vendo de perto os dois como líderes desse card? Com certeza, eu acho que nunca teve tanta imprensa num card do Bellator como teve nesse final de semana, sabe? Inclusive o pessoal da assessoria de imprensa, eu tava muito feliz pelo tanto de jornalistas importantes que estavam lá, de veículos importantes. Todo mundo falou muito dessa luta por conta da rivalidade que eles tiveram na época do Finé e da provocação toda que eles tiveram até chegar ao dia da luta. Então foi uma coisa que realmente chamou muita atenção, principalmente do público, sabe? O Bellator, ele fez uma divulgação muito boa em Nova York, diferente do UFC, quando eu estive lá na luta que o UFC fez no Madison Square Garden. Dessa vez tinha o rosto dos lutadores em todos os lugares, que você, qualquer entrada que você passasse pelo Madison Square Garden tinha o rosto do Sonnen, o rosto do Vanderlei. Obviamente estavam falando do Fedor também, mas eu acho que eles foram os principais responsáveis por chamar o público pra dentro da arena, né? E fizeram um papel bem feito. A luta foi uma luta digna de main card mesmo, de main event, apesar de ter três disputas de cinturão. Eu acho que o foco mesmo era essa rivalidade que você não vê dentro do Bellator, né? Era uma coisa, uma rivalidade meio mecânica, assim, uma coisa meio montada, né? Quando você vê o Sonnen brigando com o Tito Ortiz, era tipo uma rivalidade meio que criada ali no momento, né? Agora, a rivalidade do Vand com o Sonnen era uma rivalidade verdadeira. Eu acho que por isso que atraiu tantas atenções das pessoas. Em relação a tamanho, assim, a gente de longe aqui, a gente pôde notar que de fato foi o maior evento da história do Bellator. Você já adiantou aí que a promoção foi um pouco diferente. O que você sentiu? Você sentiu que de fato foi o maior evento da história do Bellator como conjunto? Conjunto que eu digo, assim, é a estrutura, a arquitetura do evento lá no Madison Square, a promoção, os resultados das lutas, o hype, o clima, tava realmente de um grande evento? Tava, até porque a gente teve o UFC no fim de semana também, né? E pela primeira vez falou-se mais de Bellator do que de UFC. A Viacom é forte lá em Nova York, eles têm dois escritórios, então, assim, durante toda a semana a maioria das coisas aconteceu dentro do headquarter da Viacom, que é a empresa detentora, né, do Bellator. E eles souberam, na verdade, fazer um pouco esse burburinho, sabe? E de trazer atletas locais também pra lutarem no card preliminar, enfim, de movimentar as pessoas mesmo, movimentar o interesse, sabe? E foi muito, muito bem organizado. Eu tenho que falar isso por ser imprensa, sabe? A gente tá acostumado à estrutura do UFC. E chegou lá, eles se preocuparam com cada detalhe, assim, tipo, na pesagem da manhã, por exemplo, tinha café, tinha internet, tinha mesa pro jornalista, sabe? Coisa que geralmente não tem, né? A gente cobre do jeito que dá. Eles tiveram uma preocupação muito grande com cada coisinha, sabe? Pra ter certeza de que os jornalistas estariam fazendo bem o papel deles, pra dar o mínimo de estrutura. Durante toda a semana no hotel, tinha uma sala de imprensa lá no topo do hotel, pra quem quisesse usar como se fosse um escritório, podia ir lá usar com internet e tudo. Então eles tiveram todo um cuidado com a imprensa também, e isso foi bacana de ver. Com os lutadores também a gente percebia isso, sabe? Eles tinham um ego no Bellator, entendeu? Você tem acesso a todo mundo, é uma coisa diferente de um UFC que tem super estrelas ali. Não, você tinha três nomes gigantescos do MMA, você tinha o Pedro, você tinha o Sonnen, você tinha o Vanderlei, mas o acesso aos lutadores era um acesso igualitário, sabe? Não tinha, assim, prioridade pra ninguém. E isso foi muito bacana. Dida, agora eu queria saber de você também. A gente falou aí um pouco da rivalidade entre o Vanderlei e o Sonnen, né? Você já chegou na época do TUF, teve uma participação quase que direta com essa rivalidade. Primeiro eu queria te perguntar o quanto dessa sua participação é realmente passado, porque depois que aconteceu a confusão lá com o Sonnen na casa do TUF, houve pedido de desculpa, vocês já se encontraram algumas vezes, né, em outros eventos aí pela vida, quanto isso já realmente é passado, e eu queria saber qual foi o clima nessa semana, se você que você pôde sentir, assim, de rivalidade. A gente sabe que, em relação ao Vanderlei... Eu pedi pro Dida contar os bastidores, que ele deve ficar segurando o Vanderlei lá em várias oportunidades. Acho que ele pode falar isso melhor. Conta pra gente, sabe, o que de bastidores você pode revelar pra gente dessa semana, que não deve ter sido fácil, né? No mesmo hotel, nunca tiveram tão perto. Então, olha só, na minha situação no turf lá, né, como eu falei, é uma situação bem complicada, passei por um período ali de tempestade, né? Eu... A todo momento, assim, eu conheço o Vanderlei, pra mim, é muito engraçado, né? Porque eu, quando entrei na academia, eu entrei me espelhando nele, né? Falei, pô, eu já tenho um herói, eu quero ser igual o cara. Eu entrei na academia com 13 anos de idade. Quando eu lutei pelo primeiro MMA, eu tinha ele como na cabeça. Falei, eu tenho que ser agressivo como ele e tal. Eu ganhava minhas lutas porque eu queria ser como ele. Aí a vida foi rodando. Eu comecei a treinar, que eu sempre lutei e dei aula, né? E daqui a pouco, quando eu vi, eu comecei a ajudar ele em uma luta, duas lutas. Aí quando eu fui ver, eu já tava trabalhando com ele e... Pô, eu trabalhei com ele, assim, um trabalho quase 100% foi a do Rich Franklin, do Bryce Stan, do Kang Lee e a do Shel Sonnen. As lutas que eu fiz com ele, assim, ó, tipo, que eu posso falar, eu fiz o trabalho com ele. E daí, depois daquela situação da briga lá, da confusão, quando eu vi no chão ali, que como na casa, tava puxando o Vand várias vezes. Vand, vem pra cá. Vand, vem pra... Para, Vand, não, tal, tal. Aí, beleza. Daí, quando eu ia fazer isso novamente, aí na hora que eu vi a cena lá no Tuff, o Sonnen querendo se ajeitar pra bater no Vand, aí meu instinto falou, eu fiquei cego, né, cara? Então, eu peguei, já cheguei dando soco, porque eu queria que ele parasse, né, e saísse de cima. E quando eu vi, aquilo virou uma coisa muito negativa, né? É o errar, mas assim, já tava uma cena errada, eu agi errado. Então tá todo mundo errado ali, mas tudo bem. Mas daí aconteceu. Daí eu matei no peito tudo o que aconteceu. Meu amigo, eu defendi como eu achei que era o certo. E eu mato no peito, né? Não fico em cima do muro. Beleza. Aí passou tudo isso. Daí eu sabia, né? Falei, pô, eu dei umas porradas no cara. O cara vai querer cobrar isso daí. E eu sempre ficava, um dia eu vou encontrar o Sonnen, né? Aí eu tava numa luta de um atleta meu, porque ele foi lutar disputa de cinturão com o Melvin lá no Bellator, em Turim. E o Sonnen tava de locutor lá do evento. E eu peguei e daí a gente se olhava assim de longe, tipo cachorro no portão, sabe? E tal, ele me olhava pra ele, mas nada de mais do que 5 segundos, assim, só um olhava pro outro, daí que eu já desvirava. Aí, no depois da luta, eu tava tomando café na manhã, eu, o Serginho, o Moraes e o Rafael, de manhã, umas 6 horas da manhã, assim, daqui a pouco eu vejo alguém vindo com o cabelo tudo desarrumado, assim, aí cumprimentou, eu vejo aquele batido de mão de cumprimentar, assim, ele cumprimentou o Serginho, aí eu olhei, assim, vi que era ele, ele cumprimentou o Rafa, e eu tava no buffet me servindo. Aí, daqui a pouco, eu vi ele vindo pro meu lado, e eu fiquei olhando pra ele, daí ele passou pelas minhas costas, e continuei olhando. Olhando de canto, assim. Aí eu falei, cara, eu vou esperar pra ver, mas eu não vou deixar chegar muito perto, né? Vou ver o que esse cara quer, tá louco? Aí vi que ele passou pra minhas. Ele lançou Bom Dia, Dida, em português. Aí eu peguei e falei, os, né? De longe, assim, fiquei meio esperto. Mas daí partiu da parte dele, né? Porque eu não poderia tomar nenhum. Eu não poderia chegar com Bom Dia, ou apertar a mão dele. Coisa, né? De covarde. Eu fiquei quietinho, né? Falei, vou ver o que ele vai fazer pra mim poder fazer igual. Então ele me deu Bom Dia, eu dei Bom Dia aí. Te surpreendeu isso? Você achou? Você acha que seria mais fácil, talvez, eles confundirem? Confrontar do que te cumprimentar assim. É que era normal, né? No meio da gente, né? A gente ia cobrar dessa forma, né? Ele foi um lorde, na verdade. Foi muito educado, ele mostrou. E também que também, se ele faz uma coisa dessa, ele me bota na altura dele, né? Eu sou um treinador aí e tudo, mas eu acho que o cara, nesse meio, tem muita gente que quer se aproveitar das pessoas e querem se escalar no nome deles, né? Eu vou lá e dou um tapa na cabeça do Mike Tyson, pronto. Não é assim. Então, cara, eu sei o meu lugar, eu sei que o cara é um cara super famoso na mídia aí. E deixa que o Vand resolve, né? Mas eu tava ali esperto, né? Falei, ó, esse cara vir e falar alguma merda, eu vou sair pegando ele. Mas ao mesmo tempo, ele foi muito cavaleiro, foi, me cumprimentou, beleza. Então morreu. Até falei pro Vand, falei, pô, ele tava lá, depois cheguei no Brasil, você não vai acreditar, o Sonnen passou por mim e deu um bom dia. Ah, vou dar um pau nele, não quero saber disso, velho. Eu falei, então, beleza. Só contei, ele deu risada, assim, falou, ah, tudo bem. Aí, quando a gente chegou no hotel aqui, eu falei, Vand, por favor, só não se encostem, né? Porque senão vai dar tumulto e vai que algum dá um soco na cara do outro, acaba cortando, abrindo o supercílio e a luta é cancelada. Você treinou muito pra essa luta, então, pô, eu vou te segurar, não vou deixar acontecer, se acontecer alguma coisa e tal, vamos evitar e tudo, não, Gino, tá tranquilo, eu também, mas o Vand, ele pra essas coisas, ele é muito agressivo, ele não, ele é aquilo que ele fala mesmo, ele não tem meia cara, sabe? Aí o Sony tava nessa, eles se encararam lá na pesagem, eu tava esperto, falei, cara, ainda bem que o Sony deu uma coada, né? E eu tava mais preocupado naquela pesagem lá da balança, lá depois dentro do evento. Eu falei, puxa vida, cara, eu acho que se eles se encostarem ali, vai dar merda. Meu medo maior era ali. Aí eu peguei, eu vi que o Sony quis dar a mão, ficou de longe, o Vanderlei Silva não deu a mão e tal, beleza. Aí quando a gente chegou no hotel, aí tava os caras da câmera, estavam filmando o Sony entrando no elevador, nessa hora chegou o Vande. Aí o Vande ficou bem louco, querendo encarar ele, olhando pra ele. Falou, acho que o Vande perguntou, eu vou ali, será que eu ali não... não, hã? Daí eu falei, não, Vande, amanhã, calma, relaxa. Mas o Vande a cobrar de novo a parada, ele realmente a parada era pessoal ali, né? E daí eu falei, não, mas não precisa, amanhã você vai dar uma punição desse cara. Então ficou por isso. E sabe o que foi mais engraçado? Nesse dia, a mãe do Sony veio falar comigo. Sobre o que aconteceu? Sobre a briga lá e tal. Ela pegou assim, me bateu no meu ombro, falou, bem, foi tudo bem. Sabe quem eu sou? Eu olhei pra polacona assim, americana, né? Até imaginei, né? Falei, não sei, eu sou a mãe do Sony e tal. Ela falou, você despertou uma raiva dentro de mim. Eu falei... Eu peço desculpa para a senhora, isso não vai acontecer novamente, mas você sabe que seu filho estava errado, e dentro de uma coisa errada, eu agi errado também. E ela, não, tá desculpado e tal, me deu um abraço, tudo certinho e tal, mas bem tranquilo a senhora rindo, mãe, né, mãe do lutador. Aí tava comigo o mestre Rafael também, aí ele olhou e deu risada, assim, falou, cara, mãe, é tudo igual e tal. Aí ela falou assim, não, boa luta para vocês, boa luta e tal, o Sony é brincalhão, o Sony não leva ele a sério e tal, e daí ficou por isso. Então esses foram os bastidores, mas assim, eu tinha que ficar muito esperto com o Vande. Aí o Vande, ô, Dida, eu tô indo lá na imprensa. Eu sempre ficava preocupado de ir junto pra não dar um conflito. Se ele encontrasse, ele ia fazer o Sony querer baixar a bola ali, encarar o Sony, e a luta ia rolar antes da luta, né? Então meu medo era isso acontecer. Então, não, graças a Deus, deu tudo certo. Por incrível que pareça, eles não se encontraram em momento nenhum. Até o evento mesmo estava preocupado, botava ele num horário, ou antes de um outro horário, eles não podiam se cruzar e que realmente ia dar conflito. Dida, teve um caso, né, no dia da imprensa, do Media Day, que eles foram se encarar pela primeira vez e o Vanderlei tava com uma garrafa d'água pra atacar no Sony, né? Ele falou pra mim que ia jogar na cara do Sony a garrafinha. Aí ele tava carregando um taco de beisebol, assim, arrastando a garrafinha pra ele escorrer. Ele falou: vou jogar uma água na cara de desfogado. Aí pegou a garrafinha. Na hora que ele ia jogar, o Scott lá pegou a garrafinha na mão dele. Mas o Sony olhou, e o Sony malandro, ele olhou a garrafinha, tipo, com o bico aberto apontando pra ele assim. Ele se ligou com o Vande jogar na cara dele. Aí ele meio que se esquivou assim. Daí o Scott tirou a garrafinha. Vai rolar isso. Ele tava dentro do. Tanto quando eu filmei. Eu filmei que eu ia botar, na real, até botei no meu Instagram. Eu falo, o Vanderlei vai jogar água na cara do Sony. Premeditando, né? Porque o Vanderlei já falou que ia fazer. Aí acabou não acontecendo. Você já falou aí a parte do Vanderlei, né? Que o quanto é pessoal isso pra ele. O Sony, desde o que aconteceu no TUF, você acha que ele manteve algum tipo de postura, assim, não necessariamente provocativa, mas inclinada a sustentar essa rivalidade? Você acha que é mais uma coisa na frente das câmeras? Então, o Sony, na verdade, os americanos, né? Os caras liga a câmera, os caras se transformam, né? O Sony não ia ser diferente. Ele realmente, nessa história com o Vande, se tornou uma coisa mais pessoal, né? Então acho que toda vez que um assunto se referia a Vanderlei, a Anderson Silva, Vanderlei Silva, ele vai querer dar uma alfinetada, vai querer fazer dessa forma negativa, né? Até porque é uma forma de se autopromover, né? Quando ele liga a imagem dele, tanto ao Vanderlei quanto ao Anderson, acho que ele também tá se colocando pra cima. O que você acha, Evan? Pode falar. Pra mim, ele até falou que ele nem lembrava mais da rivalidade com o Anderson, que tinha passado muito tempo, e ele sabe que teve muita animosidade na época e tal, mas que ele nunca teve um inimigo, e que ele encarava o Vanderlei como um inimigo, entendeu? Então eu acho que foi uma rivalidade realmente que ultrapassou essa coisa só do falar ou de um provocar o outro. Ela realmente era meio uma rivalidade pessoal pros dois. Quando acabou a luta, eu conversei com o Sony e ele disse, olha, meu McLaren ainda tá doendo da porrada que ele tinha levado, né, no começo do primeiro round ali, que ele tomou um knockdown, e ele falou, eu não gosto do Vanderlei, mas eu tenho que dizer, ele é forte, ele é bom, e eu tentei ali apertar a mão dele no final, tentar, tipo, acabar com essa rivalidade, porque a gente lutou, eu sou do wrestling, eu tenho isso, né, de acabou a luta, a gente vai lá, mas ele não quis. Então, se ele não quer acabar com essa rivalidade, pra mim não tem problema, a gente pode continuar lutando. Ele falou isso, né, no final da coletiva. Foi legal isso, e parece que esse foi o, parece que, eu não sei se é verdade, mas parece que o Sonnen disse que essa pancada, esse knockdown que ele tomou contra o Vanderlei foi o único da carreira dele, que ele nunca tinha tomado um knockdown com um soco. Não sei se confere, mas eu realmente, pensando agora, eu não me lembro de outro soco que tenha derrubado o Sonnen da forma que o Vanderlei conseguiu derrubar, né? Ele falou exatamente isso e falou: eu nunca senti um golpe de uma forma tão rápida, assim, que ele falou que ele percebeu quando ele já tava no chão, sabe? Nunca tinha acontecido realmente na carreira dele. Enfim, por ele, eu acho que ele tentaria, até faria uma revanche mais pra frente, assim. Apesar dele ter, né, desafiado o Fedor e, tipo... O Sonnen agora, eu não sei, eu imagino que ele vá... Não sei se necessariamente ele vai sustentar a ideia do Fedor, mas como ele venceu, né, se ele perdendo, ele já cava essas coisas grandes, tendo vencido ainda mais um nome como Vanderlei, será que ele não vai tentar o Rory McDonald ou algum cara, um nome com cinturão como Rory McDonald? O que vocês acham? Eu acho que não, sabia? Eu acho que talvez ele pode tentar o cinturão do Bader, não sei, sabe? É, verdade. Que é do 8-4, né, que é campeão do 8-4, Rafael Carvalho. Sim, sim, também. Mas eu acho que acabei de tentar vender uma luta com o Bader, eu não sei, eu tenho pra mim que é por aí que ele vai querer chutar, entendeu? Vamos ver. O Sonnen é sempre cheio de surpresas, né? Ainda mais agora, realmente voltando ativa, como ele tá se propondo, acho que ele vai render muita coisa interessante pro Bellator ainda. Outro grande nome que se apresentou nesse Bellator 180 foi o Fedor Emelianenko, que acabou aí nocauteado pelo Matt Mitrione. Eu não sei vocês, mas eu honestamente, por mais que o Fedor seja essa lenda, tenha essa representatividade que a gente respeita muito no mundo do MMA, eu não tava colocando muita fé não pra essa luta contra o Matt Mitrione. Até depois da última luta dele com o Maldonado, fez uma luta no Rising, não me convenceu muito. Eu achei que... Não achei que fosse tão rápido, né? Mas eu achei que ele não era necessariamente tão favorito. O que você achou, Dida? Você primeiro. Então, na verdade, eu achei que era uma luta boa pra ele, porque era um cara do boxe, né? A área de domínio dele do Fedor, né? Mas quando começou a luta e eu vi o Mitrione se movimentando e se ajeitando pra bater e o Fedor parado igual um freezer, eu falei, nossa, o Fedor vai perder. Já ele vai tomar uma mão, não vai nem ver a cor da bola. E o Fedor tava parado. No seu auge, ele também ficava em movimento. E dessa vez ele ficou plantado. Eu falei, cara, já ele vai tomar a mão na cara. Dito e feito, pau. Realmente, foi infeliz. Ele foi infeliz ali do cara vir junto, mas ele tava um alvo muito fácil pra quem é da parte em pé também, né? E foi uma surpresa o cara desligar ele daquele jeito, né? Quase foi um nocaute duplo, né? Um negócio inacreditável aquela cena. É surreal, o evento inteiro. Desde a lesão do Michael Chandler até essa luta, quase teve nocaute duplo. E depois a luta do Niemann entra como co-main event, eu já tava entendendo mais nada, sabe? Essa altura do campeonato. Todo mundo esperando pelo Vanderlei e o Sonnen. Não, vai ter mais uma luta. Então foi meio surreal essa parte. Ô, Evelyn, aproveitando que falando assim do evento em si, o quanto você acha que é bom pro fã de lutas, o Bellator se destacando dessa forma? A gente sabe que hoje em dia, até pra modalidade que tá em crescimento, especialmente no Brasil, tem muita gente que ainda confunde o UFC com MMA, acha que o UFC, que é o esporte UFC, tamanha a força do UFC no mercado. Mas o quanto você acha que é bom pro fã de lutas essa força do Bellator, que parece que cada vez mais tá evoluindo, apresentando cada vez mais uma oferta boa pro fã de lutas, quem sabe fazendo uma cosquinha aí no UFC incomodando rodando aos poucos, o UFC que é tão grande. O quanto é bom ver o Bellator desse tamanho? Eu acho que é ótimo, assim, pra quem é fã de luta e pra você também ter espaço pros lutadores, enfim, né? 7 cinturões aí do Bellator, 4 estão com o Brasil. E a gente não ouve muito se falar nisso no Brasil, né? As pessoas só ficam preocupadas com os cinturões do UFC que a gente tá perdendo, que não tem mais campeão no UFC, mas, pô, tem outros eventos e a gente tá dominando outros eventos também, né? Eu acho que isso é importante pra abrir espaço pra outros atletas, é importante pra mostrar pras pessoas que existe vida fora do UFC, e foi importante pra gente também ter a noção da dimensão, porque era um evento grande, né? O Madison Square Garden é um palco importante, é uma cidade importante, e ver o lugar lotado e as pessoas lá pra assistir o Vanderlei com o Sonnen foi muito bacana de ver mesmo, por conta disso, sabe? De abrir portas, de abrir a cabeça das pessoas. Muita gente no Brasil, inclusive, falando da luta, muita gente aqui no exterior falando da luta, e não era só o UFC o foco no fim de semana, né? O Vanderlei, ele deu meio que um spoiler, né? Dizendo que foi o evento que mais quebrou recorde na história do Bellator. A gente ainda não tem números oficiais, mas você acha que dá pra chegar a confirmar sendo um evento que quebrou o recorde? Porque realmente, no Brasil foi uma mobilização muito grande. Eu acho que pro Bellator sim, pro evento que o Bellator estava acostumado a fazer e pro tipo de transmissão, né? Porque, na verdade, foi um evento gigante. A gente teve o card preliminar, aí teve o card principal com uma disputa de cinturão, e aí teve o card do pay-per-view, né? Então, assim, com certeza deve ter batido recordes na Spike TV e recorde de visualizações também, e provavelmente recorde de pay-per-view, porque eu não não lembro de outro evento também do Bellator que tenha sido pay-per-view, assim, na minha cabeça agora. Não me lembro, sabe? Devem ter tido os outros, mas não tão grandes quanto esse. Então era um evento com um significado especial pra eles também. A gente teve também no evento, além de tantas lutas importantes, a gente teve a derrota do Shinzo Machida pro jovem James Gallagher, que é um jovem aí, um irlandês de 20 anos, que, ao que tudo indica, o hype parece de que é um novo prodígio irlandês, né? Ele treina lá na SBG, que é a academia do Conor McGregor, com o John Kavanagh. O que você pôde sentir, assim, de fato existe um hype por trás dele? Ele pode ser uma nova estrela aí, um novo astro irlandês, ou você acha que é um pouco cedo ainda pra seguir essa direção? Um vinho, né? Ele tem 20 anos, tá com 7 vitórias, tá invicto, foi acho que a quarta luta dele pelo Bellator. Tem um hype em cima dele, sim, mas muita gente compara muito ele ao McGregor, né? É o jeito de falar, é o tipo de frases que ele usa. Nas entrevistas até as frases são iguais às do McGregor, né? Gosta de rimar, né? Fala as coisas rimando. Eu não sei muito até que ponto também tem essa hype, porque ele tenta se parecer muito o McGregor, né? As tatuagens, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito marrento, enfim, tudo é muito parecido. Mas ele realmente foi bem, foi contra o Shinzo, né? Uma vitória importante, um nome importante. Tem até uma foto que o USA Today publicou, que eu achei muito bacana, no final do duelo, que ele vai lá e tipo meio que se ajoelha pro Shinzo, né? Meio que em reverência, assim, ao Shinzo, porque ele disse que é um nome que ele queria lutar. E eu acho que esse menino vai dar um pouco de trabalho, viu? Assim, nessa divisão, principalmente, que é a divisão peso-pena, acho que ele vai dar muito trabalho ali no Bellator e quem sabe até chegar no UFC, como é que não vai ser, né? Mas eu acho que muita hype por conta dessa comparação com o McGregor também, viu? Já que a gente tá falando de McGregor, o assunto que a gente vai falar bastante toda semana, quase todo dia, até o dia 26 de agosto, é a super luta no boxe entre o Conor McGregor e o Floyd Mayweather. Dida, eu queria saber primeiro a sua reação quando você ficou sabendo da confirmação dessa luta. A gente já tem diversas previsões de treinador, de lutador, de promotor, tudo que é possível, só se fala nisso. Queria saber a sua análise. Você acha que realmente o McGregor tem alguma chance de vencer essa luta? Olha, vou te ser bem sincero. Vão ser 12 rounds, né? De 3 minutos, isso? É, previsto. Tem gente achando que acaba em segundos, né? Então eu acho assim, ó, até pelo que acontece, o atleta de MMA, ele é um atleta que trabalha com ângulos diferentes, né? Ele tenta trabalhar tudo por um golpe. Tudo que ele faz é pra dar um golpe só, né? Então, ele tem uma mentalidade diferente do que o cara do boxe. Vou dar um exemplo lá, se o Mac Gregor só se fechar e não bater nada, o Mac Gregor fica 2 rounds só apanhando, 2 ou 3 rounds. Apanhando. Então não tem segredo, a galera também cria, meu Deus do céu, o Mayweather. O Mayweather tem queixo, cara. E outra, o jogo do McGregor é sim um jogo perigoso pro Mayweather. Por quê? Porque o Mayweather gosta de jogar nas cordas, gosta de trabalhar esquiva. E o McGregor, ele é um cara que joga na distância. Fica jabeando pro cara sair pra ele bater os diretos dele. Eu acredito, pela minha experiência, que 2 rounds de luta, tanto o primeiro quanto o segundo, o McGregor tem total capacidade de nocautear o Mayweather, total. Eu já treinei com um monte de gente aí, já rodei o mundo pelos Estados Unidos, já treinei com um boxeador profissional, já vi amigos meus lutando um evento de boxe, ganhando de cara que só faz boxe lá nos Estados Unidos mesmo. Então não tem também esse bicho 7 cabeças, né? É lógico, sendo de 2, 3 rounds, vai ser uma aula de boxe. O Mayweather vai dar uma aula no Mayweather, no McGregor. Mas o McGregor tem total qualidade para vencer o Mayweather. Por quê? Porque ele é audacioso, é metido, acredita na mão dele, não tá nem aí quem é o Mayweather, ele vai tirar onda. O Mayweather nunca enfrentou um cara que tivesse uma parada de meio, que jogasse o mesmo jogo que o dele, provocativo. Então o Mayweather vai entrar na mente dele. Porque quem tá perdendo esse jogo é o Mayweather. O McGregor tá entrando na mente do Mayweather. O McGregor tá entrando na tribo do Mayweather. Então quem tá sendo desafiado de verdade é o Mayweather. O McGregor tá de passageiro ali. E ele vencendo essa luta, ele vai abrir essa porta para todos os lutadores de MMA, para todos os lutadores, mas isso vai ajudar até no boxe, aí vai jogar mais, o boxe tá meio apagado e tal. Quando vê, vai ter mais atletas. Os atletas do MMA vão se animar mais em luta boxe também. Quando vê, vai lutar boxe, vai lutar UFC. Enfim, é muito bom. Quem ganha com isso são todos nós. Mas eu acredito, sim, no McGregor, 2 rounds, podendo nocautear, sim, o Mayweather. E eu também, eu vou só falar como vou apostar meu dinheiro nessa luta, porque eu tô botando muita fé nele. Eu já mordi minha língua 2 vezes pro cara, e ele já falou que o que ele fala, ele faz. Eu gosto de cara assim, que vai lá e fala e faz. Não é impossível. O queixo, o Mayweather é um ser humano. Ele faz xixi, ele tem medo, ele espirra, ele fica gripado, como todo mundo. É atitude, é isso que vai surpreender. Eu sempre falo, quando a gente profissional treina com um cara, um aluno que não tem muita experiência, ele sempre te dá um chute, um soco que você não imagina. Porque ele trabalha num tempo diferente, num ângulo diferente. Porque a gente tá acostumado a receber chute e soco de quem sabe bater. Então a gente sabe onde o cara vai trabalhar. E quando pegar o McGregor, o Mayweather, é conflito de estilos. Por isso que eu vou dar exemplo lá. O Mayweather vai achar que o McGregor vai cruzar e o McGregor vai jogar um upper. É difícil você fazer uma leitura num corpo de cara de MMA, sabe, o que ele vai trabalhar. Porque ele sabe que ele não pode trabalhar específico um golpe, que senão você derruba ele. Então, o McGregor, vai ser difícil o Mayweather fazer uma leitura do corpo dele. Escreva o que eu tô dizendo, não tem nada demais. É luva pequena pros dois, é queixo, e vai dizer que, pô, aquilo que eu falei, se o McGregor quiser se fechar e ficar só apanhando 2 rounds, ele fica apanhando 2 rounds, ele não vai cair duro. Sabe como? Rodando, apanhando, fechado. Você acha que o Mayweather vai derrubar ele? É isso que eu falo. Por que não dar um soco nisso? Por que não? Não é uma coisa do outro planeta. Você não tá, sabe? Então, eu acredito na minha experiência, por já ver muita coisa, por eu também já treinar como boxeador profissional. É soco. É soco pros dois lados. É lógico, o Mayweather tem uma habilidade incrível. Ele é o cara. Eu torço muito por isso, por ele. Eu sou fã dele. Mas essa luta é uma luta perigosa pra ele. Ele botou a coroa dele a prêmio, com um cara que não tá nem aí pra ele, tá cagando e andando pra ele, que vai enfiar a mão na cara dele sem respeito nenhum. Então isso conta muito na luta. Luvas são luvas de 10 onças, né? Que já são... A luva de MMA é de 3. Acho que dá uma diferença aí de quê? Dá 2 vezes e meia, quase 3 vezes. E o Mayweather também não vai ficar parado na frente do McGregor, né? Ele joga muito bem esse jogo da esquiva e de, né, tentar se defender dos golpes. Muita gente tá apostando na mão do McGregor. Inclusive o Vanderlei disse que ia torcer pro McGregor porque acha que é uma força pro MMA e tal. Mas eu não sei, assim, eu tenho muita dúvida, porque eu acho que é o jogo do Mayweather, entendeu? Então é bem provável que ele realmente tome uma surra. Não, com certeza, é exatamente isso. Na história e pelo que a gente já viu, sim. Mas é a primeira vez que todo mundo vai estar vendo um atleta que tem um poder de fogo na mão, um atleta confiante, que não tem segredo. Aquilo que eu falo, joga jab, esquiva, joga direto, esquiva, cruzado, pêndulo. O cara faz isso a vida inteira. A luta dele é da parte em pé. E ele tem que respeitar ele também. E outra, quando você faz a bandagem de boxe, embaixo, ela é quase uma luvinha de MMA, a proteção dela, ela é grande. Então aquilo junto com a luva se torna uma pedra. Aquilo fica uma pedra. E os atletas, a gente normalmente treina com luva de 16 onças. Luva muito grande. Mesmo assim, a gente consegue dar luva com 16 onças. Imagina a diferença. Então não vai interferir em muita coisa, sabe como? Assim, se a mão do McGregor bater, ele vai cair. Não tem aquilo, isso. Porque o Mayweather, se jogar na corda, vai dar o ouro pro McGregor. Eu quero que vocês anotem isso. Porque eu fiz uma análise dos dois. Eu acompanho o trabalho dos dois. E eu falo, cara, se ele cair pra esse joguinho, cara, ele tá dando ouro pro McGregor. Vou dar exemplo, que tem a porrada, ela tem uma coreografia. Quando o cara encosta na corda, todo mundo cruza, né? O cara carrega o golpe, o cara cruza, o cara faz um pêndulo por baixo e sai pro lado. No 90% é isso que acontece. Aí, o McGregor, ele pode jogar um upper e surpreender. E pum, imagine pegando um míssil. Então eu tô acreditando no que o McGregor seja o McGregor e choque o mundo, né? Realmente, a minha torcida também dá pra ele, porque ele vai puxar, ele vai abrir uma porta pros atletas de MMA, que tem muito atleta bom de boxe. Por que não bota o Wanderlei Silva com o Mike Tyson? Imagine que legal. Poxa, então imagine, só coisa boa vem através disso depois, né? Não, a imaginação vai até o infinito. A quantidade de lutas que a gente pode imaginar são muitas, na verdade. Eu tô um pouco do lado da Evelyn, eu acho também que é complicadíssimo enxergar essa vitória do Conor, mas é aquilo também, acho que o Conor já provou tanto que a gente tá errado ao apostar contra ele, que a gente até hesita na hora de apostar contra ele, mesmo nessas condições, no boxe, que ele nunca fez uma luta profissional, se ele tivesse enfrentando um cara regular ou mediano, ou até fraco do boxe, ele já seria azarão. Ele tá enfrentando simplesmente um dos maiores de todos os tempos, o que torna ele ainda ainda mais azarão. Mas acho que talvez a maior arma do Conor McGregor é exatamente que o Dida exaltou. Essa confiança dele, essa coisa dele não respeitar o tamanho do Mayweather. Ele vai estar lá pra enfrentar um cara que ele considera apenas, como ele diz, né? Apenas mais um corpo à sua frente. E acho que isso faz muita diferença na hora da luta. Eu não apostaria o meu dinheiro no McGregor. Quem sabe, né? Chegando lá perto da luta, o McGregor tem esse poder de convencer a gente, de tornar, fazer a gente enxergar as coisas que só ele enxerga, né? Então, quem sabe, chegando perto da luta, a gente vai ter uma opinião um pouco diferente. Mas, por enquanto, eu tô achando que realmente o Mayweather vai vencer essa luta. E eu acompanho o treino dele de boxe, não vejo ele fazendo os treinos lá. Eu vejo os caras dando nele, batendo nele. Mas eu também vejo ele dando umas mãos boas, sabe? Ele é esforçado. Os treinos dele são muito legais também, né, cara? O Ido Portal, que é o treinador de movimento, que ele chama, ele fez um treino com cartas voadoras. O cara joga a carta e o McGregor tem que acertar. E isso as pessoas podem até achar meio maluco, mas isso, se você ler a explicação que o Ido Portal deu, isso realmente é algo extraordinário, porque a carta, quando você joga ela no ar, ela faz ela não tem uma constância no movimento. Então isso faz com que o tempo de reação do McGregor seja completamente ortodoxo. Eu acredito muito nesse tipo de método de treinamento. Então acho que tudo isso contribui também muito pro McGregor ter alguma chance. Mais um treino para um cara fazer, para sair só aquele, sabe? É legal o cara fazer uns treinos diferentes, que nem o José Aldo lá, fazendo antes de entrar na luta, o cara botava um laser na parede, ele tinha que ficar botando a mão, adivinhando. Então, é um treino de estímulos de reflexo, né? Não que a carta vai fazer ele ganhar, mas é um estímulo pro cara ficar ali, né? Então, imagine, o atleta do MMA treina muito mais coisas, né? Daqui a pouco treina só boxe. Mas eu concordo, eu vejo esse filme também, o meu Eder, nossa, bagunçando ele. Aquilo que a gente falou, né? Eu acho que o McGregor, olha, se tem um cara que sabe fazer alguma coisa mágica, vai ser ele. E falo outra, a partir do momento que você sobe lá em cima, tudo é possível. Eu vi uma matéria do Mayweather falando que é um desafio, né? Ele tá indo mais pra saúde porque ele tá se sentindo desafiado, um desafio, né? Então eu já senti uma preocupação dele. Porque antes ele sempre esculacha os caras, ele continua esculachando o McGregor, mas ele falou num tom assim que eu falei, opa, aí tava lá, é um desafio, eu vou aceitar porque é um desafio, é um cara que, né, vem de outra arte e tal. Então ele não tem sparring, é diferente. Por isso que tu fala, eu já vi amigos meus treinando com um cara que luta direto aí, americano em boxe, o cara ia lá e quebrar o cara. E fala, não é isso, mas quebrou, sabe como? Então, é como explicar isso, né? O esporte é isso, né? Agora, Evelyn, eu queria aproveitar você que vive em Las Vegas. Desde que foi anunciada essa super luta, a gente sabe que, acho que na semana passada, o Leonard Garcia, né, que acho que é um dos empresários do Mayweather, ele chegou a comentar que ainda estavam sendo ajustados os últimos pontos em termos de promoção, de marketing. Mas eu queria saber de você, o que, que você já consegue notar, assim, de hype? O que, que mudou? O que, que tem mudado em Las Vegas? Eu acho que você até fez uma matéria sobre os hotéis, né, que já multiplicaram de forma astronômica os valores das diárias. Você pode contar pra gente desse feeling de super luta? A gente tá esperando um impacto econômico muito comparável ao de Mayweather e Pacquiao. Eles acham que vai ter um impacto econômico bem parecido. Na época, eu lembro que teve uma multidão de milionários vindo pra Las Vegas, tinha trânsito de helicóptero e jatinho no aeroporto particular. Todo mundo veio pra cá, tanto pra ver a luta na arena, quanto pra assistir em circuitos fechados. Então tá uma hype bem parecida. Os hotéis já subiram em 500% o preço das diárias na semana do evento. E só se fala disso, entendeu? Só se fala de Mayweather e McGregor. Hoje, por exemplo, eu tava até olhando aqui agora as odds, porque o dinheiro no McGregor tá entrando, né? Então ele tá menos 600 pro Mayweather e mais 400 pro Conor. Ou seja, essa diferença aí entre o Conor e o Floyd, ela tá tão pequena que acho que não se compara a nenhum outro adversário da carreira do Mayweather, né? É a menor diferença dele. Ele ainda é favorito, mas é o menor favoritismo da história do boxe, da história do Mayweather no boxe. Porque começaram a apostar muito no McGregor. E os irlandeses estão vindo pra cá em peso. A gente já tá vendo, assim, o número de eu conversei com uma VIP host de um dos principais cassinos de Vegas ontem, e ela tava falando disso, que eles já estão reservando em peso os quartos pra virem realmente apoiar o McGregor. A Irlanda é um povo que tem dinheiro, né? Então tá todo... Nossa, e a torcida é louca, né, por esporte. Eu já tive a oportunidade de cobrir luta do McGregor em Las Vegas, e é algo extraordinário que eu nunca vi. Eu acho que em alguns aspectos eles são até mais empolgados do que o público brasileiro na sua melhor fase. É inacreditável o que eles fazem. Eles entram mesmo, eles viajam mesmo, eles compram ingresso, eles vêm. Só que assim, tá tendo uma confusão um pouco por enquanto, né? Porque apesar do Dana White ter dito que os ingressos ainda não estão à venda, no site da T-Mobile Arena tem um link pra compra de ingressos. ingressos, com ingressos que variam de $2,000 até $75,000. Se isso é um link que tá no site oficial da Arena, né, é muito difícil de não ser um link oficial. Então, apesar de eles estarem discutindo aí o valor dos preços ainda, a Arena ainda tá vendendo ingresso pro evento de basquete, que tava marcado pra acontecer lá, e pro evento do Floyd, que é no mesmo dia. Então tá essa confusão aí, os preços estão astronômicos e muita gente quer ganhar dinheiro em cima dessa luta, né? Agora, Evelyn, só pra finalizar, você acha que é possível que o McGregor e essa luta, super luta, ela quebre o recorde da luta entre o Mayweather e o Pacquiao de vendas de pay-per-view? Eu acho que sim, porque vai juntar, na verdade, dois universos, né? O boxe e o MMA. No mundo inteiro, você tem um monte de pessoas que vão querer assistir essa luta por conta da hype em cima dos dois atletas mais famosos, né? São os dois maiores vendedores de pay-per-view da história, do boxe e do UFC. Então, assim, não tem por que não bater o recorde. Mas vai depender também da hype até chegar perto do evento, né? Porque, enfim, vai ter muita gente... Tem muita gente falando contra essa luta, que vai ser um fracasso, que vai ser um fiasco, que não sei o quê. Então, também tem muita gente falando bem. E aí, celebridades começam a falar sobre o evento, né? Enfim, eu acho que vai causar uma hype ainda maior, conforme for se aproximando. E a partir do primeiro momento ali, que tiver uma encarada entre os dois, se o McGregor for do jeito que ele é, de querer roubar cinturão e falar e brigar, aí, meu filho, aí vai vender pay-per-view mesmo, entendeu? Vai fazer a festa. A gente tem 2 meses aí até essa super luta, então muita coisa ainda vai acontecer. Queria aqui finalizar o nosso podcast MMA Ganhador e agradecer primeiro André Dida, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo e obrigado por ter conversado, batido esse papo com a gente aí sobre o mundo das lutas. Valeu, Dida. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite, e assim que quiser pode contar comigo aí para debater e conversar sobre os combates e lutas com vocês. Grande abraço. Valeu, Dida. E Evelyn, muitíssimo obrigado também, sempre uma grande contribuição. Parabéns pelo seu trabalho aí, todos eles, e muito obrigado pela sua participação, Evelyn. Eu que agradeço, Coutinho. Obrigado pelo convite, um beijo aí pra vocês. Valeu, grande abraço. Então tá aí, participação de André Dida, treinador de Vanderlei Silva, e Evelyn Rodrigues, correspondente do combate.com, direto de Las Vegas. Esse foi o podcast MMA Ganhador número 9, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho. Eu volto na semana que vem pra falar sobre o UFC 213, e até lá.